vontade de cantar. Eu sei, The League Lies não vai negar. The League Lies não vai negar. Vou na Babilônia. Fogo na Babilônia. Peguei o trem do amor, a Yerushalay. Na mala não levo a dor, não. E nem cabe no trem. Cantando e tocando eu vou. Vou para o além. E o anjo condutor, meu Deus, é músico também. Canta Bahia Reggae, Nayambimbi Blues para você, meu rei. Canta Bahia Reggae now. Rabi vai ouvir mais uma vez. A tristeza vai embora, oh naná, alegria toda hora. Eu sei que a semente já vai brotar. Já sei como é grande a vontade de cantar. Eu sei, The League Lies não vai negar. The League Lies não vai negar.